Huina. Otra vez, meus olhos miram. Sei que estou falando mais do que devia. Vou me iludir com suas histórias e acabar na solidão. Mas tudo que eu tenho essa noite. Ficar acordado, coração bate forte no meu peito. Quando estou ao seu lado, quero mais um gole amargo. Sem pensar no amanhã. Olhos miram o espelho. Vou quebrar minha promessa de não sentir mais seu cheiro. Sei que estou falando mais do que devia. Acordar.